Bodeado, tempo esgotado, já tô ligado. O patrão vai falar um monte até eu ficar enjoado. Uso lotado, tem que encarar engarrafamento logo cedo. Pra completar, corpo todo zoado do rolê de madruga. Tô processando mais lento que uma tartaruga. Fazer o que, né? Tem que seguir a caminhada. Escuta o somzinho leve pra dar uma aliviada. Pra tirar o estresse que circula pelo ar. Me deixando na moral, me fazendo viajar. Porque atura segunda-feira, né, mole? Pior dia, ninguém merece mó porre. Porque o cansaço é maior e o trabalho é dobrado. As horas passam mais lentas só pra deixar em papo sábio. Eu só queria tá em casa de boa, só descansando, tirando sono. E a noite varada tá só repondo. Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador. Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar. Segunda-feira é mal tédio. Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador. Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar. Segunda-feira é mal tédio. Pra variar, dia de trampo, ressaca bate. Me sinto abatido, corpo tipo nocaute. Mas valeu a pena, não vou reclamar. Com esse dia em harmonia eu nunca vou estar. Eu vou viver sempre nessa rotina, vivendo a boemia, curtindo sempre a vida. Mesmo que no fim esse é o resultado, vou reprisando a mesma cena, tô nativa no sábado. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Segunda-feira não dá, segunda-feira não dá. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Segunda-feira não dá, segunda-feira não dá. Segunda-feira não dá, segunda-feira. Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador. Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar. Segunda-feira é mal tédio. Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador. Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar. Segunda-feira.